tiver triste, lembre, a primeira é pra baixo, o resto é pra cima. Acelera e põe pra derreter no asfalto. O vento a cara dispara e logo passou. Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou. Nós até pilota pra caraca, mas é cada livramento que papai do céu nos dá. Puxou, cortou, passou igual um raio. Raspou de leve, enrolou o cabo. Quero ver pegar. Não é por querer aparecer, não. Nós gostamos de acelerar. Sim, corpo, máquina e uma conexão. Só Deus guia os loucos, evita que seja breve o fim. Ei, Jorginho. Olha os problemáticos, ladrões de cena. Às vezes sarcástico. Ficou pra trás? Que pena. Sabe, show, postura e paz louca, nós dá problema. Progresso aos bons, viver intensamente é o lema. Olha os problemáticos, ladrões de cena. Às vezes sarcástico. Ficou pra trás? Que pena. Sabe, show, postura e paz louca, nós dá problema. Progresso aos bons, viver intensamente é o lema. Vou dizer mais ou menos como que foi, Jorginho. Foi assim, ó. E desde pivete ousado, grau de magrela. Dei bote, montei o bode, mas nunca dei guela. Fui evoluindo e aumentando a preocupação. Tapou na Maria quando eu lancei meu xijotão. Esse é porretão, hein? Olha os problemáticos, ladrões de cena. Às vezes sarcástico. Ficou pra trás? Que pena. Sabe, chão, postura e pras louca, nós dá problema. Progresso aos bons, viver intensamente é o lema. Olha os problemáticos, ladrões de cena. Às vezes sarcástico. Ficou pra trás? Que pena. Sabe, chão, postura e pras louca, nós dá problema. Progresso aos bons, viver intensamente é o lema.